070, solo 55, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, lá na direita, no solo 129, azul, pateta, pateta. 7104, Robins Water, 851. Salvador, boa noite. Azul, pateta, 7-0. 4-0-0, boa noite. Prefeito. Pela Fast Track. Taxi pela Alfa, mantendo a Juliette, o azul 4070. Pela Alfa, mantendo a Juliette. São 3662, vem seguir o Airbus à frente, para o gate 08. Pega o Airbus 08, 3662. Boa noite, voo no 85, ponto espera pronto. 885 ali, mantenho no zero. Ali mantenho, 885. Quatro 070, vem seguir o Airbus da TAM, target 01. Controle, uma boa noite, é o voo no 613, passamos 1.500 pés. No 613, boa noite, contato radar, sua nível 360, sair da árvore. 360, na saída da árvore. Livre decolar da 1-0, vento 1 no 0 graus com 1 no nosso. Livre decolar de gol no 8-8-5. Romeu Golf, chama o Centro Recife, ano 25, décima 1, no bom voo. 25, ano Recife, ano Golf, obrigado. Salvador, acelera isso aí. Prossiga. 0050, completamente bom, autorizaria o 90 de vídeo para a patrulha, uma aproximação direta para o 90, a partir da presente. Autorizado. Decisão a 2.000 pés. Reporta, voa na prova da cabeceira no 7, reporta a na cabeceira, o Oscar Lima X-Ray. Confirma se o senhor vai mudar as regras para seguir visual? Vai para seguir visual, senhor. Está pedindo para alterar as regras agora, confirma? Negativo. Então sim, regras de voo alteradas. 2259, direção 1 no 1510. Ajuste 1015, reporte opcional 1 no 7, Oscar Lima X-Ray. Alterar bastante para 1500, Oscar Lima X-Ray. Controle, eu queria fazer essa narrativa para o senhor aqui com o negócio. Confia para o controle? Romeu Golf, tem contato com o 25, 1, 2, 3, 3, 25, bom voo. 25, controle, Salvador, boa noite, 85. Boa noite, 85, boa noite, contato radar, sua nível 360, saída da época. 360, 85. Leda para o Gol 985. Gol de Dael, 985. Dael na Pro, muito obrigado. No 398, a sua identificação desse é o nível 050, de lado de chegada amarela. Na 3310, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, Salvador Boa Web 5827, informação certa. 5827, informação certa, pronto. Web 5827, autorizado para o Galeão, nível 360, via presumo 10. Decolando a pistão no zero, com a primeira curva direita, saída da El Leda. Após o abrigo, hoje recebe seu presumo 10 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5455, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão 360, decola da 90, curva direita, saída da El Leda, depois de nessa brisa, pendulou 10, 5455, transpone, controle 120, decimal 8, Web 5827, correto, vai partir com o carapuxa sonar. 27. Muito grato. Autorizador X-Ray da 10. X-Ray 10, reporte externo. Contra ele externo. Boa noite, Papa Tango, Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, X-Ray, reporte final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas, X-Ray. No 3 Recife, 1260, alterno 1288, bom voo. 260, 288, boa. Zona externa, 0. Livre pouso 10, vento 110 graus, cono 0 NASA, altímetro 10, 5630. 10, 15, no ajuste, livre pouso na pista 10, 6310. Oscar Lima X-Ray, 360 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. 0 pela esquerda, Oscar Lima X-Ray. interceptando o sinal no 7, Alpha Lima 3. Gente, continua aproximando, estão aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização, Alpha Lima 3. X-ray, check o trem, livre pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus, cono 0-9, altímetro no 0-5. Baixado e travado, visual 1-7, autorizado, Oscar Lima X-ray. Cono 885, chama Recife, 1-2-5-1, alterna no 3-3-2-5, bom voo. 1-3-3-25, bom voo. Pode repetir novamente? 1-3-3-25. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. O Chiné 6310 está liderando a foto na sua escuta. Chiné 6310, boa noite, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette, táxi 06, Lima X-Ray, solo 08, informa o pátio. Livre táxi, pátio 5, frequência livre ao estacionar. Salvador, 5218, acione a identificação, livre descida ao nível de voo 050, chegada à maré, reporte livrado. Reportará livrado para o 050 na maré. 218, deixando 190 para o 0. Sim, a gente prossegue no perfil da chegada Mari, reporte atingindo 50. Ponto 398, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Controle Salvador, passarei do 9808, boa noite, Tango. Passarei do 9808, sem identificação. Quando pronto, livre descida ao nível 0620, reporte livrando 150. Ok, identificou, quando pronto 060, vai reportar livrando. Gol 398, torre 198, 95 com pouso. Chamada torre, Arthur. 1895. Salvador Web 5827, portão 4, possibilidade de acionamento. Diversionário, pode apressar, Web 5827. Torre Salvador, boa noite, 3, 1, 3, 9, 8, já com. Mais travado, mais visual, estabilizado. Pista 1-0. Noite no 398, livre pouso na 1-0, vento no 00 graus com 1-1 nas, altímetro no 0 no 5. Tem livre pouso na 1-0, voo 1-3-9-8, tá viu? Livrando 250, passarelo 9808. Gente. Controle possibilidade de TAP, passarelo? Floyd, TAP, passaria do 9808. Muito grato, TAP da presença. 35218, desça 2 mil pés, foi na proa de duna, ajuste de altímetro no 016, reporte estabilizado, localizador. Reportaria estabilizado. Reportar estabilizado no localizador, 1016, descendo para 2 mil, a proa de duna. Solo Web 5827 para o táxi, tem 1-0-2 a bordo, autonomia 0333, Altena Guarulhos. Web 5827, táxi via Pat 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6. Pat 1 no Índia, ponto de espera, 3900, 0 no 6, boa noite, vai. Uno 398, solo 18, livre direita, solo 21 decimal 9. Direita Salvador, uma boa noite, web 75827, ponto espera. Boa noite, 5827, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, web 5827. Linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-2 nós. Decola de 1-0, web 52. Solo, boa no 398. Boa no 398, boa noite, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, ok, mais 2. Decolado aos 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208527, boa noite. Confirmo, Alfa Juliette 09, zona 09. Afirmativo, Alfa Juliette, gate 09, voo no 398. 5827. 5827, boa noite, contato radar, só 360, saída da época. 360 para 3 a prateleira, 5827. Mantém o perfil da subida, 5827. Mantém o perfil, 5827. controle Salvador, passarelo 9808, para prosseguir. Lista 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Passarelo 9808, ajuste 10 no meia. 1016, 2000 pés, autorizado, vai reportar. Nada no localizador, 5218. 5218, chame 2895, bom voo. 2895. De Salvador é o 5218 da Trip pro ILS. 5218, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 00 graus com 109, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, vai reportar quando baixar. Ciente. Baixar o travado, 5218 da Trip. Gente, livre pouso na 10. Livre pouso na 10.